Mas o nosso sucesso repertório nosso do CD para Rick Pimenta, para Johnny Cássio, meus empresários de luxo, para o Dr. Theo. Deixou mensagem no meu celular, me avisando que ela chegou. A portaria já vai liberar. Primeiro andar, apartamento 102. Atrás da porta um espelho e um batom. Só retocando que já estava bom. Morrendo de ansiedade, na cara a verdade. Um dia inteiro só pra nós dois. Já desliguei até meu celular, tá cancelada minha reunião. Hoje sou todo seu, sem divisão, como prova de amor. Já desliguei até meu celular, tá cancelada minha reunião. Hoje sou todo seu, sem divisão, como prova de amor. Esse coração, Feira de Santana. Sofre daí que eu canto daqui. Para meu parceiro Alan, celulares. Quem gostou, não gritou.